tema a ser colocado aqui hoje, o assunto, é educação e liberdade. Educação e liberdade. Eu vou ler um trechinho aqui muito interessante do Walter Graciano Júnior. Ele é educador, pedagogo, ele escreve na Folha Espírita, né? Ele tem uma coluna só dele. E ele tenta esclarecer aqui de uma forma bastante lógica e aberta, na questão 383 do Livro dos Espíritos, né? Que o Kardec pergunta aos espíritos, afinal, por que existe a necessidade de que cada encarnação passemos pelo estado da infância? Ao que os espíritos respondem, por que toda a reencarnação nós viemos como criança? É uma pergunta às vezes óbvia, né? E até às vezes meia. E aqui os espíritos respondem, encarnando, isto é, renascendo, com o objetivo de se aperfeiçoar, toda reencarnação, sabemos que existe uma lei da evolução, é uma necessidade de uma aperfeiçoamento. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da infância, criança, é mais acessível às impressões que recebe. Ele é mais aberto. A criança, ela é muito mais aberta, tanto que muitos psicólogos, psiquiatras, eles dizem que até os 7, 8 anos é quando a criança mais consegue assimilar o aprendizado, seja ele ruim ou seja ele bom. É quando se consegue, segundo os estudiosos, um maior direcionamento da questão do caráter, da questão da ética, da moral, da questão certa na criança, até os 7, 8 anos. Porque se daí para diante, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Capazes, então, então eu vou ler de novo para ser bem explícito isso aqui. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos dessa educação. Olha aqui a responsabilidade dos adultos agora. Porque as crianças, elas só vão evoluir através do aprendizado se houverem adultos com boa vontade, é claro, a ensinar-lhes, a mostrarem o caminho certo. Aí ele coloca, então, a responsabilidade que existe já começando dentro da família, ou dentro até das escolinhas maternais. Porque, às vezes, hoje a gente enxerga muitas crianças de 2, 3 anos, 1 ano, 2, 3, 4 anos, irem nas escolinhas, passarem, às vezes, o dia inteiro lá. A responsabilidade, então, da família, na questão da educação, aprendizado de educação, não é conhecimento, não é matemática, não é português, não é ciência, geografia, nada, é aprendizado da educação, dizer bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, isso se chama de educação. Isso são os princípios básicos da educação, que vem de berço. Começa na família, sem dúvida alguma é na família. Não adianta a gente mandar, eu não vou fazer nada agora porque vou mandar na escola, aí lá depois na escola a professora vai se virar. Sim, ótimo. Eu não consigo, eu e minha mulher, educar dois filhos e a professora lá com 45, 50 alunos, ela vai conseguir educar 45 alunos. Quer dizer, é uma coisa tão ilógica, tão incoerente, que hoje a Secretaria da Educação, o governo, todo mundo fala de educação, disso e aquilo, mas não. Na escola não se aprende educação. Na escola se aprende o conhecimento. Conhecimentos gerais, vai na faculdade, eles não vão te dar educação. Tu pode adquirir até uma maior responsabilidade na questão dos teus comportamentos, mas a educação vem dentro da sociedade, dentro das escolas. Bom, de repente, até os 7, 8 anos, de repente, se a professora for competente, com 20, até 22, 23 alunos. Agora, vocês imaginem uma sala de aula com 45 alunos. Consegue impor limites para poder tentar educar alguém? Outra coisa sobre a questão dos limites. Aqui ele fala muito sobre isso. Nós devemos entender que sem regras e limites, a educação ela não sai do chão. As crianças elas têm que ter regras e limites. Impostos? Sim, impostos de uma maneira cortês, de uma maneira educada, pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos irmãos, irmãs mais velhas, pela professora. Porque se nós não colocarmos limites no aprendizado das crianças, dos jovens, depois quando eles se tornarem adolescentes, aí, minha querida, é um bonde que se não tem educação, ele vai morrer abaixo e não tem freio que vai frear. Tanto que aí fora, a gente enxerga isso todo dia. E em muitos casos que eu tenho visto, crianças extremamente bem educadas, bem formadas, no colégio fundamental, aí no ensino fundamental, eles entram no ensino médio, parece que eles se transformam por influência dos outros. Se eram bons, eles têm que ficar ruim. Se é 80, eles dizem que é 8. Se é para cima, eles dizem que é para baixo. Se é para a esquerda, eles dizem que é para a direita, só para contrariar. Ótimo, é a questão da adolescência. Isso a gente tem que compreender. Mas se eles vêm lá de baixo, lá de 1, 2, 3 anos, até os 7, 8 anos, com uma boa formação ética, moral, educacional, que vem da família, com os princípios éticos, com princípios morais, que essas palavras agora são tudo jogadas no lixo, porque ninguém mais pensa nisso agora. Porque falar em ética, falar em moral hoje, os caras vão te chamar de quadrado, vão te chamar de ignorante. A ideia hoje é outra. Então, mas se essa criança ela tiver realmente essa base sólida e entrar numa escola, no ensino médio, onde é os mais problemáticos, lá onde são 14, 15, 16 anos, né? E eu sei, eu já estive dentro de uma escola, tem que ter muito cuidado, porque essas crianças, às vezes, elas são muito susceptíveis à mudança de, totalmente de ideias. Então, se ela tiver uma base bastante sólida, que só é criada através da educação por limites dentro da família, dentro da escolinha, dentro da própria sociedade, do bairro, ora, é claro que depois, lá na frente, ela vai se manter de uma forma, pelo menos, mais coerente, e depois ela atinge lá seus 18, 20 anos, vai, bom, deu, passou longe das drogas, longe das bebidas, longe dos vícios. Caso contrário, passando perto das drogas, perto dos vícios, perto da bebida, se foi. Aí o que ele fala aqui? Que no mundo, o menino muito livre é um carro já acelerado. Ele que coloca aqui. O menino com muita liberdade, que lá com 12, 13 anos ele já ganha a motoquinha. Com 16 anos ele já ganha uma moto. Com 18 anos ele já ganha um carro. Com 20 anos ele não quer mais aquele carro, ele quer um carro importado. Ele ganha um carro com todo o som e todo equipamento e tudo mais. Gente, onde é que estão os nossos limites? Onde estão os limites que nós adultos, de forma, todos nós somos educadores, todos nós, não precisa ser professor, todos nós somos educadores. Estamos colocando limite aos nossos filhos, ou amigos dos nossos filhos, ou netos, ou netas, ou filhas? Pensemos nisso. Porque o Espiritismo, ele não é só passe, cursos, para fazer com que as pessoas venham aqui aprender a como dar passe, a como, digamos, trabalhar numa casa espírita. Não, o Espiritismo é uma filosofia de vida onde nós temos uma obrigação moral, uma obrigação social de colocar essa questão sobre as crianças. Afinal das contas, daqui a alguns anos, eu, 20, 25, 30 anos, não estou mais aqui. Mas as crianças de 8, 10 anos, elas vão ter 25, 30, 40 anos. Como é que elas vão ser? A responsabilidade daquilo que elas vão ser lá no futuro é nossa. O que nós estamos agora plantando, aquilo que nós estamos falando para elas, os exemplos, exemplos, gente. Não adianta a gente ficar falando tanto, tanto para uma criança fazer isso, fazer aquilo, e a gente não faz. É através do exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho que não é para fumar se eu fumo. Não adianta eu dizer para o meu filho que não é para beber se eu bebo. Não adianta eu dizer para o meu filho, não é para fumar baseado aí. Porque hoje o baseado parece que é liberado, todo mundo pode. Se eu fumar. Então, onde é que estão os limites? Não tem limites porque não tem exemplo. Eu não quero dizer aqui que nós, adultos, nós temos que ser a perfeição, porque aí nós não estaríamos nem aqui. Esse mundo de provas e expiações não é mundo da perfeição. Mas nós temos sim uma obrigação, uma responsabilidade de fazer com que a educação e a liberdade, elas possam andar juntas, usando o quê? De limites. Limites. E às vezes eles vão bater pé, às vezes eles vão brigar, vão chorar. Desde pequenininho eles começam a querer se jogar no chão, isso, aquilo. Uma palmada na bunda não vai fazer mal para ninguém. Nunca fez, certo? Eu acho que é isso que nós aqui dentro de uma casa espírita precisamos passar. É a responsabilidade de nós adultos, educadores, porque todo adulto, todo ser humano é um educador. De um sobrinho, de um vizinho, ou de alguém quer que seja, é um educador em potencial. E o nosso exemplo está sendo seguido. A gente não percebe, mas o nosso exemplo constantemente está sendo vigiado pelas crianças. A gente pensa que eles não estão nos enxergando, eles estão nos enxergando muito mais. Pensemos nisso. Obrigado.